que ela foi, onde ela foi parar. Só de lembrar da calor, vai despertar aquela dor que um dia me fez chorar. Quando me lembro do nosso amor, ai, que vontade que dá. Ah, se eu fosse um beija-flor pra sua boca beijar. Ah, se eu pudesse ter outra chance com você, não deixaria escapar. Quando me lembro do nosso amor, dá vontade de chorar. Ah, quem me dera se esse amor pudesse continuar. Que cheiro daquela flor, onde ela foi parar. Só de lembrar da calor, pra despertar aquela dor que um dia me fez chorar. Quando me lembro do nosso amor, ai, que vontade que dá. Ah, se eu fosse um beija-flor deixa o amor entrar.